Seção 6 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes em 2021. Seção 6. Capítulo 6. O dia imediato começou como precedente: levantar e vestir a luz das tochas. Nesta manhã, porém, fomos dispensadas da cerimônia de nos lavarmos. A água nos jarros gelara. O tempo mudara na véspera e um vento cortante do noroeste, que assobiara toda a noite pelas fendas das janelas do dormitório, fizera-nos estremecer nas camas e transformara o conteúdo das bacias em gelo. Antes de terminar a longa hora e meia de rezas e leitura bíblica, estava para morrer de frio. Enfim, veio o tempo do primeiro almoço e desta vez o mingau não estava queimado. A qualidade era sofrível. A quantidade, pequena. Ah, quão diminuta me parecia! Eu carecia do duplo. No decurso do dia, fui matriculada na quarta classe e assinaram-me os temas e trabalhos regulares. Até então, fora simples espectadora dos acontecimentos em Lawood. Daí em diante, devia figurar como atriz. Por estar pouco acostumada a decorar as lições, no começo pareciam-me muitas e difíceis. Também as frequentes mudanças de uma matéria para outra me atrapalhavam. Por isso fiquei muito contente quando, pelas 3 horas da tarde, a senhorita Smith me pôs nas mãos uma tira de 6 jardas de musseline e me mandou para um canto sossegado da aula com agulha e dedal e as instruções necessárias para debruá-la. Neste tempo, quase todas as mais estavam também a cozer. Só uma classe continuava a ler em redor da cadeira da senhorita Scatcherd. E como todas observavam silêncio, podíamos ouvir a lição, a maneira pela qual cada menina se desempenhava da tarefa e as censuras e os louvores que a senhorita Scatcherd dispensava conforme as respostas. Lia uma história inglesa. Entre as leitoras, descobri a minha conhecida da varanda. No princípio da lição, estivera na ponta da classe, mas por causa de qualquer erro de pronúncia ou qualquer faltazinha nas pausas da leitura, fora relegada, sem mais histórias, ao último lugar. Mas nem toda esta posição obscura a salvava de ser o alvo das contínuas observações da senhorita Scatcherd, a qual lhe dirigia quase sem interrupção frases como estas. Burns! Pois este era seu nome, e as meninas todas eram chamadas pelo nome da família, como os rapazes em outros estabelecimentos. Burns, fique direita! Burns, você está nas pontas dos sapatos! Vire os dedos dos pés para fora! Burns, você estica o queixo de um modo tão feio! Retire-o para dentro! Burns, exijo que levante a cabeça! Não a ature em minha presença em tal atitude! Etc, etc. Depois de lido 2 vezes um capítulo, fecharam os livros e as meninas foram questionadas. A lição tratava de uma época do reinado de Carlos I, e havia vários pontos sobre tonelagem e pesos e impostos de navio de que quase nenhuma sabia dar conta. Mas apenas vinha a vez de Burns e se resolviam todas as dificuldades. Sua memória retinha a lição inteira e estava pronta a reproduzi-la ponto por ponto. Esperava que a senhorita Scatcherd lhe louvasse a aplicação. Mas em vez disso, gritou de repente: Oh, menina suja e repugnante! Nem limpou as unhas esta manhã! Burns não redarguiu nada. Admirei seu silêncio. Pensei, mas senhor, por que não explica que não pôde nem limpar as unhas nem lavar o rosto, sendo que a água estava gelada? Neste comenos, a senhorita Smith distraiu-me a atenção. Mandou-me segurar um negalho de fio. Enquanto punha em meada, falava comigo de quando em vez, perguntando se já frequentaram colégio, se sabia trabalhar a ponto, bordar e fazer crochê e etc. Enquanto não acabou este trabalho, não pude prosseguir em minhas observações acerca do procedimento da senhorita Scatcherd. Mas exatamente quando eu voltava ao meu lugar, esta senhorita dava uma ordem misteriosa. Burns saiu da sala e, entrando em um pequeno quarto no interior da casa, onde se guardavam os livros, não demorou a reaparecer, trazendo na mão um feixe de varinhas ligadas numa extremidade. Entregou com cortesia respeitosa o ominoso instrumento à senhorita Scatcherd, desatou tranquilamente, sem esperar ordens, o avental, e a mestra infligiu rapidamente uma dúzia de golpes cruéis no pescoço da coitada. Nenhuma lágrima brotou dos olhos de Burns, e enquanto eu parava no meu trabalho, pois os dedos me dançavam de raiva impotente, provocada por este espetáculo indigno, nenhuma feição de seu rosto pensativo alterava a expressão habitual. — Ah, menina obstinada! — exclamou a senhorita Scatcherd. — Não há nada que a corrija do seu desalinho. Leve as varas! Burns obedeceu. Observei-a atentamente quando saiu do gabinete. Estava a repor o lenço no pescoço e os vestígios de uma lágrima reluziam-lhe na face transparente. Eu considerava a hora de recreio da tarde como a mais agradável parcela do dia. O bocado de pão, o gole de café às 5 horas, embora não saciassem a fome, ao menos despertavam a vitalidade esmorecida. Afrouxava-se o longo constrangimento do horário. A aula ficava mais confortável do que pela manhã, sendo que os fogos ardiam um pouco mais alto para suprir em parte as velas, que ainda não vinham. O reflexo rubro, o tumulto que se permitia nessa pausa, a vozeria confusa, instilavam-me saudosos sentimentos de liberdade. À tarde do dia em que vira a senhorita Scatcherd açoitar a sua discípula Burns, corria eu por entre os bancos e mesas e os magotes divertidos, sem uma companheira. Mas nem por isso me sentia sozinha. Indo às janelas, levantava às vezes uma veneziana e espiava para fora. Caía muita neve, que já se formava em montões contra as vidraças inferiores, e apertando o ouvido contra a janela, podia distinguir do tumulto alegre de dentro os uivos desolados do vento de fora. É muito provável que, se tivesse deixado de pouco uma boa casa e pais queridos, teria sido essa a hora em que tivesse sentido as mais pungentes saudades. Aquele vento ter-me-ia entristecido o coração. O caos noturno ter-me-ia perturbado a paz. Mas na minha situação particular, derivava de ambas as coisas uma excitação estranha. E sem me dar conta, desejava, como uma febricitante, que a tempestade roncasse mais desvairada, o negrume fechasse em absoluta escuridão e a algazarra de dentro degenerasse em anarquia. Saltando bancos e engatinhando por debaixo das mesas, forcei o caminho para uma das lareiras. Aí achei Burns, ajoelhada contra as altas grades de arame, esquecida de tudo em redor de si e absorta na companhia muda de seu livro, no qual estava a ler ao frouxo brilho das brasas. — É ainda Rasselas? — perguntei, chegando-me por detrás. — Sim, agora mesmo acabei. E depois de mais 5 minutos, fechou o livro. Gostei disso. Agora, calculei, será possível fazê-la falar? Assentei-me no assoalho, ao lado dela. — Qual o seu nome de batismo? — Helena. — É de muito longe? — Sou do norte, bem da fronteira da Escócia. — Não espera voltar? — Espero, mas ninguém tem certeza do que há de vir. — Suponho que deseja sair de Lowood. — Eu? Não. Por quê? Mandaram-me para Lowood para ser educada. E que proveito teria em partir antes disso? Mas aquela mestra, senhorita Scatcherd, é tão cruel para com a menina. Cruel? De maneira alguma. É severa. Sim, desgosta-se com minhas faltas. Se eu estivesse em seu lugar, não gostava da mestra. Resistia-lhe. Se me batesse com as varas, tirava-lhe-as da mão, quebrava-lhe-as na própria cara. É provável que não fizesse nada disso. Se o fizesse, o Sr. Brocklehurst a expulsava do colégio, o que seria um grande desgosto para seus parentes. É muito melhor aguentar uma dor que mais ninguém sente do que cometer uma ação precipitada, cujas más consequências se hão de estender a todos os da sua relação. E de mais a mais, a Bíblia manda-nos retribuir o mal com o bem. mas parece tão deprimente ser açoitada e posta no meio de uma sala cheia de gente. E a menina é tão grande. Eu não podia sofrer, apesar de muito mais nova. Embora não o podendo evitar, seria dever aguentá-lo. É fraqueza e estupidez dizer: não posso sofrer o que se está fadado a padecer. Ouvia-a com espanto. Não podia compreender esta doutrina de paciência e ainda menos podia entender ou simpatizar com sua indulgência para com a mestra. Entretanto, ia me persuadindo que Helena Burns considerava as coisas por um prisma inaceitável para mim. Suspeitava que era ela quem tinha razão, e não eu. Mas não quis estar a ponderar mais qual outro Félix. Adiei este trabalho para a ocasião mais propícia. Diz que tem faltas, Helena. Quais são? A minha menina me parece muito boa. Então aprenda de mim a não julgar pelas aparências. Sou, como a senhorita Scatchedi censurou, uma desalinhada. Raras vezes ponho as coisas em ordem e nunca as conservo assim. Sou descuidada, esqueço o regulamento, leio quando devia estudar as lições, não tenho método. E às vezes digo como a menina: não posso aguentar estar sujeita a uma ordem sistemática. Tudo isso provoca a senhorita Scatchedi, a qual é por natureza asseada, pontual e minuciosa. É rabugenta e cruel, corrigi, mas Helena não quis admitir a minha emenda. Calou-se. A senhorita Temple é tão severa com a menina como a senhorita Scatchedi? Ao pronunciar eu o nome da senhorita Temple, um brando sorriso passou sobre o rosto grave de Helena. A senhorita Temple é cheia de bondade. Causa-lhe pena ter que usar severidade para com qualquer aluna, mesmo com as piores do colégio. Ela nota os meus erros e avisa-me deles gentilmente. E quando faço qualquer coisa digna de louvor, dá-me o meu quinhão a mãos cheias. E eis a prova mais concludente da perversidade da minha natureza. Nem as suas observações, por brandas e razoáveis que sejam, têm bastante influência sobre mim para me curar das minhas faltas. Nem tampouco podem os seus louvores, embora os avaliem muito, estimular-me a perseverar cuidadosa e atenta. Isso é curioso, observei. É tão fácil ser circunspecta. Para a menina, não duvido que o seja. Vi-a na aula hoje de manhã e notei que estava atentíssima. Seus pensamentos pareciam nunca vaguear enquanto a senhorita Miller explicava a matéria e a examinava. Ora, os meus sempre se afastam do que se trata. Quando devia escutar a senhorita Scatchedi e recolher qual a abelha tudo quanto ensina, perco muitas vezes até o som da voz. Caio em uma espécie de sono. Quantas vezes não imagino estar em Northumberland, e os sons que ouço em redor de mim tornam-se o murmúrio do regato que passa por Deep Den, perto da nossa casa. Então, quando me toca responder, devem primeiro acordar-me e, como por sonhar com Ribeirinho, Não ouvi nada da leitura. Não tenho resposta pronta. Mas respondeu tão bem esta tarde. Foi por simples acaso. A matéria sobre a qual estávamos a ler me interessava. Em lugar de fantasiar sobre Deep Dan, fiquei a cismar como era que um homem das melhores intenções podia proceder tão injusta e imprudentemente como Carlos I fazia às vezes. E pensava quão triste era que, apesar da sua integridade e retidão, ele não fosse capaz de cuidar de outra coisa senão das prerrogativas da coroa. Oxalá pudesse ter visto a distância para entender as aspirações do espírito da época. E ainda assim, amo a Carlos, respeito, tenho dó dele, pobre rei assassinado. Sim, os seus inimigos eram piores. Derramaram sangue que nenhum direito os autorizava a derramar. Como podiam matá-lo? Helena estava falando consigo mesma. Esquecera-se de que eu não podia seguir o voo do seu espírito, que ignorava em grande parte o ponto por ela discutido. Chamei-a para o meu nível. E quando a senhorita Temple a ensina, também então seus pensamentos vagueiam? Não, ao menos não muitas vezes, porque ela tem ordinariamente alguma coisa para comunicar que é mais nova do que as minhas reflexões. A sua linguagem me é excepcionalmente agradável e as informações que dá são muitas vezes exatamente as que desejava obter. Pois então, com a senhorita Temple se porta bem? Sim, de uma maneira passiva, não faço esforço, acompanho como a inclinação natural me guia. Mas tal retidão não tem merecimento. Tem muito! A menina é boa para com as que o são consigo. Isso é tudo quanto eu desejo ser. Se a gente fosse sempre boa e obediente para os cruéis e injustos, os malvados teriam tudo à vontade. Nunca teriam considerações, receios, nunca mudariam. Antes, tornar-se-iam cada vez piores. Se nos batem sem razão, devíamos bater-lhes o mais forte possível. Estou certa que devíamos. E tão fortemente que ficassem avisados de nunca mais tornarem a bater-nos. Há de mudar de opinião, espero, quando mais velha. Por ora não passa de uma pequena sem experiência. Mas sinto isso em meu íntimo, Helena. Sou forçada a não gostar dos que, faça eu o que quiser para lhes agradar, teimam em desgostarem de mim. Devo resistir aos que me maltratam injustamente. Isso me é tão natural como amar aos que me dispensam afeição ou submeter-me a castigos que a consciência me diz que os mereci. Pagãos e tribos selvagens professam tal doutrina, enquanto cristãos e nações civilizadas as rejeitam com horror. Como? Não a entendo bem. Não é a violência que melhor apaga o ódio, nem a vingança que sana a injúria. O que é, então? Leia o Novo Testamento. Ouça o que Cristo ensina e observe como ele obra. Tome a palavra dele por sua regra e o procedimento dele por seu modelo. E o que diz ele? Amai aos vossos inimigos, abençoai aos que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos têm ódio e vos caluniam. Conforme o que diz, eu devia amar a senhora Reed, o que não posso. Devia abençoar ao filho dela, João, o que me repugna. Por sua vez, Helena me pediu que me explicasse. E sem mais, comecei a dar largas à língua, a meu modo, para contar a história de meus vexames e ressentimentos. Amarga e cruel quando excitada, falava como sentia, sem reserva nem moderação. Helena ouviu-me pacientemente até o fim. Esperava que fizesse uma observação, mas não disse nada. — Então? — perguntei irritada. — Não é verdade que a senhora Reed é uma mulher de coração duro e mau? — Tem sido desumana para com a menina, não há dúvida. Porque, como se vê, não simpatiza com seu gênio. Exatamente como a senhorita Scatcherdy não gosta do meu. Mas quão minuciosamente a Joana se lembra de tudo que a senhora Reed lhe tem feito e falado. Que profunda impressão a injustiça dela tem gravado em seu coração. Nenhum maltratamento marcou assim sua crônica em meus sentimentos. A Joana não acha que seria mais feliz esforçando-se por olvidar a severidade de que foi vítima, juntamente com as emoções coléricas que lhe tem provocado? A vida humana é muito curta para se gastar em nutrir animosidades e recordar injúrias. Estamos todos, sem exceção, e tem que ser assim, carregados de faltas. Mas não tardará o momento em que, como confio, nos despiremos delas, juntamente com este corpo corruptível, em que o rebaixamento e o pecado hão de cair de nós com este pesado invólucro de carne, e permanecerá só a centelha do espírito, o princípio intangível da vida e inteligência, pura como quando, para vivificar a criatura, saiu do Criador. De onde veio, para aí voltará. E nunca, certamente nunca, Deus quererá que a alma humana, que o buscar sinceramente, degenere em demônio. Não, não posso crer isso. Eu tenho a fé que o bom pastor nos tem ensinado. Nela delicio-me, a ela me apego, porque estende esperança a todos, faz da eternidade um aprisco seguro, uma morada de descanso feliz, um lar protegido, um festim perpétuo. De mais a mais, com este sistema, posso destacar claramente o criminoso de seu crime. Posso também perdoar sinceramente ao primeiro, enquanto aborreço o último. Com esta crença, a vingança nunca me atormenta o coração. A humilhação nunca me magoa até ao fundo. A injustiça nunca me esmaga. Vivo calma, almejando imperturbada a meta final. A cabeça de Helena, sempre um pouco inclinada, ao rematar estas sentenças, abaixou-se ainda mais. Percebi por seu olhar que já não desejava falar, mas antes entreter-se com seus próprios pensamentos. Porém, não lhe deram muito ócio para a meditação. Uma bedel, rapariga grande e rude, chegou-se, exclamando com um pronunciado sotaque de Cumberland. Helena Burns, se a menina não vai neste instante pôr em ordem a sua gaveta e dobrar o seu trabalho de agulha, chamarei a senhorita Scacherdi para ver. O devaneio evaporou-se. Helena soltou um suspiro e levantou-se para obedecer a Bedel sem resposta nem demora. Fim da sessão 6.